Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Aí, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, mãe, de gueto, para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado, quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria para não lhe perder. Acontece que não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. No programa de hoje vamos conversar e conhecer um pouco mais sobre Loy da Banca, um ouvinte fiel da rádio comunitária Aconchego. Loy é morador do Engenho do Meio há quase 4 décadas. Ele vai contar um pouco sobre o bairro, sua banquinha de revistas e algumas outras particularidades do Engenho do Meio. Aqui é o Emilson Bezerra da Silva, mais conhecido como Loy da Banca do Engenho do Meio. A minha infância foi lá em Torrões. Torrões é Zona Oeste também, né, de Recife. Aí a minha infância foi toda em Torrões. A gente, quando veio aqui para o Engenho do Meio, eu já estava com 12 ou 13 anos e estou até agora, né? Aí a minha família também era lá de Torrões. Meus irmãos são todos de Torrões, né, que nasceram lá. E a gente veio aqui para o Engenho do Meio. Quando eu cheguei aqui em 81... ainda alcancei o ônibus elétrico, em 81. Aí logo depois tiraram os ônibus elétricos e botaram os ônibus normais, né? Engenho do Meio tinha também, no começo dos anos 80, tinha a feirinha típica, era a feirinha típica na Praça do Engenho do Meio, que naquela época era a sensação do momento, era aquelas feirinhas típicas de final de semana, onde a galera se reunia para tomar uma, bater um bom papo, comer algumas comidas típicas, né? E era legal aquela época, que muita gente se concentrava lá na Praça do Engenho do Meio para curtir a feirinha típica. Engenho do Meio também tem dois clubes, né? Que é o Clube da Compesa, que foi, não foi, tem umas brincadeiras por lá. Tem o Clube da Sudene, que todo final de semana tem algumas atrações. Temos a própria praça, que o pessoal se reúne para fazer caminhada, para levar as crianças para brincar nos brinquedos lá e tal. O bairro do Engenho do Meio é conhecido pelo bloco Cabeça de Touro, que sai no último sábado antes do carnaval. Além desse bloco, o bairro também tem o Badalo do Engenho. Temos o Cabeça de Touro. Cabeça de Touro O segundo maior bloco de bairro, né, de Recife, o Cabeça de Touro, já está com mais de 25 anos de tradição aqui. Todo ano sai o Cabeça de Touro, reúne muita gente, uma multidão. E também temos o Badalo do Engenho. O Badalo do Engenho é um bloco que foi criado pelo pessoal que frequentava o Bar do Jorge. Bar do Jorge é na rua Corte Real, 132. O Bar do Jorge era um bar assim que reunia a galera também para conversar, trocar uma ideia. E surgiu o Badalo do Engenho, que o Badalo do Engenho foi também em homenagem ao Joca da Padaria, porque ele tinha lá um sino lá no. Um relógio, né? Na realidade era um relógio em cima da padaria que badalava de hora em hora. Badalava de hora em hora e todo mundo já sabia. Quando badalava, era porque era 2 horas da tarde, era porque era 3 e por aí vai. Aí foi o Badalo do Engenho, foi isso, em homenagem ao Joca da Padaria. Criou-se o Badalo e todo ano o Badalo sai, que também procura, o Badalo procura manter a tradição, né, do frevo de rua, que são 2 orquestras que saem. Aí uma acompanha o bloco no, no, na rua e a outra fica concentrada lá no local onde o bloco sai. Tivemos também aqui figuras assim, figuras bastante conhecidas, né? Como Joca da Padaria, João Miguel de Souza, mais conhecido como Joca da Padaria. Joca foi uma figura muito querida aqui do pessoal, porque o Joca, ele era muito prestativo, né? Era muito prestativo. Há muitos anos atrás ele levava as pessoas para os hospitais quando precisava socorrer assim alguma mulher grávida e tal. Aí ele levava para os hospitais no carro dele. Ele cedia água, que naquela época não tinha, assim, foi terra com problema de falta d'água. Aí ele cedia água lá da casa dele para o pessoal lá da padaria. Joca foi muito prestativo e inclusive hoje nós temos uma praça com o nome dele. É a praça lá do Terminal do Engenho do Meio. É Praça João Miguel de Souza, em homenagem ao Joca da Padaria, que foi uma grande figura aqui no Engenho do Meio. Loi vive e conhece o bairro desde sua banca de revistas, que fica localizada na avenida principal do Engenho do Meio, a Antônio Curado. Ele vai nos contar um pouco sobre esse espaço de encontro que é a sua banquinha. A origem da minha banca foi a seguinte: eu trabalhei para um amigo que tinha uma banca aqui no Engenho do Meio, aí trabalhei quase 2 anos com ele. Aí foi tempo que ele arrumou emprego, aí desistiu da banca, vendeu a banca e aí a minha família teve a ideia de colocar uma banca para mim, para eu assumir a banca, né? E eu abri a banca em 92, né? E ao longo desse tempo, fiz muita amizade boa, já tive muita clientela aqui de revista. Hoje em dia, a revista não está vendendo bem por conta da internet, né? Que todo mundo sabe que a internet tem de tudo. O que você imaginar, a internet tem. Aí o pessoal deixou mais de comprar revista, né? Por conta da internet, acredito eu. Mas estamos aqui, firmes e fortes. A banquinha é um ponto de referência aqui do bairro. Tem uma rapaziada que a gente todo domingo se reúne aqui para bater papo, ouvir uma boa música e tomar uma geladinha. Lá vem o touro, é com esse que eu vou. No Cabeça de Touro foi o seguinte: teve um ano que eu tava na banca, aí uma amiga minha chegou lá, eu fechei a banca e a gente foi olhar o touro. Foi dar uma caminhada para ver o movimento do touro. Quando eu cheguei ali na esquina da praça, começou uma confusão danada lá, uma briga. Aí eu dei uma carreira, que eu não quis nem saber do resto. Dei uma carreira, deixei a amiga lá e dei uma carreira e voltei para a banca. Abri a banca e fiquei dentro da banca. Aí depois ela chegou lá e reclamando, porque eu deixei ela sozinha. Quando ela me procurou, canto mais limpo. Eu digo, e eu vou esperar pro tempo ruim? Thank you. Você está ouvindo o programa Histórias do Velho Oeste. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Estamos de volta com o Histórias do Velho Oeste e hoje contamos com a presença de um querido ouvinte da Rádio Comunitária Aconchego, o Loy da Banca. Loy é uma dessas pessoas que gosta de ouvir rádio, ligar para a emissora e pedir sua música ou deixar um recado. Na banquinha ou em casa, o rádio está sempre ligado. Meus avós e meus pais gostavam muito de ouvir rádio, né? E eu cresci também ouvindo por conta deles. E gosto muito de rádio, Sempre ouvi rádio, sempre participei das programações da rádio, né? Ligava para ganhar LP, na época era LP, aí ganhava o LP, ia buscar o brinde lá na rádio. E sempre fui, assim, fascinado pelo rádio por conta de... assim, você ouvia a voz do locutor e fazia uma certa imagem da pessoa, né, quanto à voz. E eu sempre fui fascinado por isso. Ouvia a voz e imaginava o locutor, a locutora, como era, ouvia uma voz, eu acho que ele é magro, é alto, é gordo. Aí eu sempre gostei desse tipo de coisa, sabe? De ouvir e tal. Aí eu conhecia. Porque hoje em dia, você tem as redes sociais, né? Aí... com as redes sociais você se tornou tudo fácil, porque você vê até o locutor lá no estúdio fazendo o programa ao vivo e tal. Você tem fotos dos locutores, na maioria dos locutores, né? Eu sempre gostei de rádio, E uma coisa que me orgulha é que a maioria das FMs aqui eu liguei para dizer como estava chegando o sinal, quando eles estavam lá com a rádio em fase experimental, eu ligava e dizia como estava chegando o som e tal, e me orgulho disso, porque a maioria das FMs, eu participei, né? Assim, ajudei a dizer como estava o sinal e tal, aquele negócio todo. Como ouvinte e amante do rádio, Loy nos conta um pouco das mudanças que ele percebeu na forma de fazer rádio nos começos da década de 80. O que me chamou a atenção foi que em 83 veio o José Elias Carfan, que foi um radialista que popularizou o FM, né, na época. Que naquela época só o FM, primeiro que não tinha muitas FM, né? E acho que tinham, só tocava MPB e música internacional. Aí o José Elias, ele popularizou o FM porque ele sempre pensou, se o AM faz tanto sucesso, tocando brega e forró, por que não o FM? Aí ele veio para cá em 83, veio de São Paulo e assumiu a direção da Rádio Recife e popularizou a FM Recife. Tanto é que a antiga Caetés, logo em seguida, também popularizou, porque deu certo e foi sucesso, né? A mudança aí para popularizar o FM, entendeu? E outra coisa, o FM naquela época, você tinha assim, aquele padrão, né, de locução dos locutores. Você tinha aquele padrão e José Elias mudou um pouco. Ele falava assim, mais pausadamente, assim e tal, conversava com você. Era aquele diálogo bem popular mesmo, assim. Coisa que eu achei, me chamou muita atenção, né? Essa coisa dele fazer um rádio diferente. Eu sempre digo isso. Ele chegou e fez o rádio diferente. E o rádio é isso. O rádio é uma coisa fascinante. Eu gosto muito de ouvir rádio. Eu até costumo dizer que eu passo 24 horas do dia ouvindo rádio, mas não passo 10 minutos vendo uma televisão, porque eu não tenho, assim, muita paciência, não, para estar de frente para uma televisão, não. Mas o rádio é minha paixão. Eu gosto muito de ouvir rádio e gosto de participar, de participar das enquetes, aquele negócio todo, ok? E como não podia ser de outra forma, Loy nos pediu umas músicas para tocar em nosso programa. Inclusive, em um de nossos programas, A Noite do Aconchego, apelidamos carinhosamente o primeiro bloco de Bloco do Loy. E quero aproveitar aqui e, se puder aí no programa, tocar duas músicas. Se não puder tocar as duas, toca uma. A primeira é Vento Norte com os Caretas, que marcou aquela época. E Carlos Moura com Minha Sereia, entendeu? Duas músicas que marcaram essa época aí do rádio, né? Do Loy como ouvinte de rádio. Força castigando o sujo, sujando a quem quer ser limpo demais, soprando na orelha de quem sabe menos, empurrando à frente a quem sabe mais. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Castiga a burrice e as urdes do mundo, trazendo do norte o cheiro de paz. Sacode os cabelos da moça bonita que logo se agita ao som que ele faz. Chegando com a força do povo nortista, que aprende criança a sofrer e lutar. Varrendo com força a sujeira e a preguiça, o vento do norte chegou pra ensinar. Vento Norte, professor. Os altos coqueiros que tem que cair. fazendo a limpeza de dentro de casa, soprando pra fora o que tem que sair. Trazendo o canto nativo da terra, que conta pra todos o que já sofreu. Como um furacão que vem pra redimir, ele quer assumir o lugar que é seu. Vento norte, professor. Uma história engraçada no rádio. Eu fui na antiga Rádio Manchete buscar um disco. Aí saí do elevador, vou pelo corredor da rádio. Quando eu vou chegando na porta da rádio, aí não vi uma porta de vidro. Aí danei a testa na porta, que o pessoal estava lá na sala, tudo reunido, olharam assim para mim. Aí eu ainda tive a coragem de entrar, viu? Tive a coragem de entrar. Peguei lá um brinde, um LP que eu ganhei na época, né? Peguei o LP, agradeci e voltei. Mas eu acredito que todos, quando eu saí, caíram na gargalhada, viu? Porque foi uma pancada na testa que eu acho que até hoje eu estou sentindo a dor. Rádio é minha paixão. E a Rádio Aconchego, eu quero agradecer de coração aí a vocês que me deram esse espaço aí, né? Para falar um pouco aqui sobre o rádio, sobre Loi, ok? Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Agradecemos muito a participação de nosso querido amigo e ouvinte, Loi da Banca, por seu tempo e disposição e por compartilhar com a gente um pouco de sua história. E Loi também quis agradecer as pessoas que o acompanham diariamente na sua banquinha. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui a todo o pessoal que vem aqui na banca, me faz companhia, bate um papo aqui comigo, escuta uma boa música, que é Sérgio Pastel, Clemildo, Jorge, Cuca, Léo, Iraquitã, Moura, enfim, eu quero agradecer a todos aqueles que sempre estão aqui marcando presença comigo aqui na banca, ok? Se você perdeu algum de nossos programas, vem conferir essas e outras histórias do Velho Oeste no blog da Aconchego. radioaconchego.milharal.org. E toda semana, pelas ondas do rádio, uma nova história. Anota aí os horários também. Sábado 1h30 da tarde, na Freicaneca 101.5 FM. E domingo ao meio-dia, na Rádio Comunitária Aconchego, direto da própria Zona Oeste. Na Aconchego temos também reprise nas quartas às 5 da tarde. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato com a gente através do número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues, Gus Cabreira, Márcia Rezende, Priscila Oliveira e Saci Pererê.